Chegou. O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu. O anjo anunciou que os vilões e a Via Alice se entregou e o fim. O abatate chegou. Salve o Ilê Alê, colo do rebentão. Ai, ai, ai, ai. O axé do Gandhi, sente camaleão. Ai, ai, ai, ai, ai. E dançou salão. Ai, ai, ai, ai. Queimadela livre. Ai, ai, ai, ai.